Panorama Agrícola para 16 de maio de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua cheia, hoje, 16 de maio de 2014, nós estamos abrindo para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola. Um abraço para você do Eduardo Maier, do Márcio Peixe e do Mauro Moira. O ditado de hoje é: o preguiçoso fica pobre. Na dica do programa, atenção para a violência. No noticiário, economia e novos mercados para a maçã catarinense. E no boletim do SC Rural, novidades no extremo oeste do estado. Assista domingo ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e também na Sky, canal 104. Dica do dia. Na dica de hoje, diz que 180 e denuncie a violência contra a mulher. Repetindo, em caso de violência contra a mulher, denuncie. Diz que 180, 180. É hora das notícias. O Ministério da Agricultura está declarando que o Brasil está livre da Clostridium pulmonella, a traça da maçã. A notícia é importante aqui para Santa Catarina e também para o Rio Grande do Sul, estados responsáveis por quase 95% da produção nacional de maçã. A erradicação da praga vai reduzir custos, aumentar a qualidade dos frutos e abrir novos mercados para a maçã brasileira. Estima-se uma economia de R$ 40 milhões por ano para o setor produtivo, em torno de R$ 10 milhões a menos no uso de agroquímicos e R$ 30 milhões a menos com perdas na produção devido à traça da maçã. A Convenção Internacional para a Proteção de Vegetais diz que são necessários 2 anos sem detectar a praga para que as áreas produtivas sejam decretadas livres de Clostridium pulmonella, como já ocorreu então aqui em Santa Catarina e também em todo o território nacional. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós conversamos com José Noivo Carvalho, secretário executivo regional do SC Rural no extremo oeste de Santa Catarina. Quais são as novidades, José Noivo Carvalho, sobre esse programa de estado aí na região? Aqui na região extremo oeste de Santa Catarina, nós estamos com um bom resultado no programa SC Rural, especialmente no que se diz respeito aos projetos estruturantes, né? E até o momento nós temos em andamento, já em fase de aplicação de recursos e alguns já na reta final, de 6 projetos estruturantes envolvendo cerca de 800 famílias, né, de agricultores. E esses projetos, eles estão trabalhando na lógica do apoio a empreendimentos agrícolas, né, familiares, algumas agroindústrias e também várias melhorias de sistema de produção, especialmente na área do leite, que é uma atividade muito tradicional aqui no extremo oeste de Santa Catarina. Correto. Seis projetos, é isso? 6 projetos estão hoje em andamento, né? Quais são os municípios beneficiados? Os municípios nós temos Guarujá do Sul, Iraceminha, São João do Oeste, também Itapiranga, além disso, Iporã do Oeste e Maravilha. São esses os municípios que estão que sediam esses projetos, né? E agora, para esse ano, nós estamos em elaboração agora, nesta fase, de mais 4 projetos, né? Para 4 grupos distintos aqui da nossa região extremo-oeste, que são dos municípios de Descanso, São José do Cedro, Guaraciaba e Pinhalzinho. Inclusive, nessa data de hoje, o projeto de Pinhalzinho, que é da Cotras, que é uma cooperativa dos trabalhadores da agricultura familiar de Pinhalzinho, Acabou de ser aprovado esse projeto, né? Então vai então para a Secretaria Executiva Estadual para que seja feita então toda a tramitação do projeto e a aprovação dos recursos, que para nós é um motivo de orgulho e de satisfação. José Noivo Carvalho, esse projeto de Pinhalzinho, conte um pouco mais para o nosso ouvinte do que se trata. A cooperativa dos trabalhadores da agricultura familiar de Pinhalzinho, ela, na realidade, ela está sediada em Pinhalzinho, mas ela abrange outros 5 municípios da microrregião. E ligados a essa cooperativa, através de comodato, que estão sendo beneficiados 12 empreendimentos. Esses empreendimentos, eles são da agricultura familiar, ligados à produção de panificados, de peixes, de embutidos de carnes de gado e suíno, né? E também na produção de trufas, quer dizer, uma série de atividades ligadas à agricultura familiar que estão sendo beneficiados, né? E esse, o destino desses produtos totalmente legalizados na parte sanitária, na parte fiscal, na parte ambiental, né, eles se destinam aos mercados da microrregião, incluindo até a região de Chapecó, né, onde absorve uma grande parte desses produtos, né, feitos com muito esmero, com muita qualidade, né, com toda a assistência técnica da EPAGRE, da equipe técnica da EPAGRE, que dá apoio a esses empreendimentos. Então, é um projeto que está agora na reta final da sua aprovação, né, e nós queremos crer que nos primeiros meses nós já começamos a liberar os recursos para que esses empreendimentos possam, então, fazer os investimentos previstos. Correto. Uma curiosidade, Noivo, que o nosso ouvinte deve estar atento, já foi noticiado aqui sobre o condomínio Boa Fé de Itapiranga. Já há produção de leite via SC Rural livre de brucelose e tuberculose? Essa certificação nas propriedades desse condomínio, Boa Fé, eles estão agora na reta final da certificação. São de um total de 36 propriedades, nós já temos 7 propriedades que já estão com a certificada em mãos. Quer dizer, já estão trabalhando com o leite certificado livre de tuberculose e brucelose. E as demais propriedades dos integrantes desse grupo estão ainda em fase de análise, né? Do encaminhamento das amostras, de todos os exames, né, dos animais, para que eles possam também sofrer a certificação, ganhar a certificação e então todo o grupo passar a ter o leite certificado. Então é um trabalho pioneiro, né, no estado, parece que tem mais um grupo a nível de estado fazendo essa certificação, mas para nós aqui nessa região oeste, extremo oeste, é um trabalho pioneiro. E há uma grande satisfação por parte dos agricultores e até por parte da sociedade, né, que vai estar já recebendo um leite de uma qualidade mais garantida, né? Certificado pelos órgãos que são responsáveis pela sanidade, pelo controle da sanidade do nosso rebanho. Perfeito. Conversamos com José Noivo Carvalho, secretário executivo regional do SC Rural no extremo oeste do estado. Alguma novidade mais para o nosso ouvinte, Noivo? Olha, nós temos ainda a dizer, né, que em nossa região o despertar desse programa e a própria organização de novos grupos, ela é crescente, né, agora. E nós temos sendo preparados e provavelmente ainda neste ano eles já vão começar a apresentar os primeiros resultados e também já uma proposta, uma pré-proposta de projeto de mais 5 grupos. Então, na realidade, para 2014 nós teremos 4 projetos novos e além de mais 5 grupos que estão em fase adiantada de discussão para a concepção do seu projeto de organização, né? Então, é um trabalho bastante intenso por parte de toda a equipe técnica e também dos agricultores, né, que estão envolvidos nesse processo, e que é importante que o pessoal está realmente acreditando e os resultados já estão aparecendo, né, com relação aos dados aqui, a nossa agricultura familiar, os empreendimentos, as melhorias de sistemas, o que para nós é uma grande satisfação. Muito obrigado, José Noivo Carvalho, pelas informações aqui no Panorama Agrícola. Ok, um abraço. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.